Tenho brevê das paradas, muitas ideias trocadas. Riso com meus camaradas, briso numas piadas, criso numa cilada. Tô fora dessas maldadas, abre duas geladas, elas dão uma desfilada. Um bonde, as motos empinadas, passa uns caras de farda, graças a Deus não deu nada. Pagar de quadrada, ia parar batucada. Pra que cheiro de pólvora, é melhor carne assada. Trouxe pra criançada, as nega véia animada. Vai voltar, é só chegar, área abençoada. Pensa mãe, hoje eu vou pra madrugada, não sei que hora volto, mas não fica preocupada. O falador apontou torto pra rapaziada, dormiu vivo, acordou morto. Não vi nada, aqui é tranquilo, mas brechas são registradas. E qualquer vacilo, cê também sai da jogada. Vem pra ver o rolê, cê pode se envolver. Porque vai ser até o amanhecer. Pra ver o rolê, cê pode se envolver. Pela noite, neguinho, a vista é bela. Aqui na bela vista, eu gosto dela. Sim, acende a vela do green. Cê é speak, cê curte, eu tô com meus amiguinhos. Com cerveja até o boot, eu tô bolado. Tipo saiyajin no boteco, até que sai o gin. Ela desfila ali de saia jeans, e eu rezando pra que caia os jeans. Hoje eu tô louco de madrugada. Hoje eu vou rouco pela calçada. Com troco no bolso, em zigue-zague por aí. Fazendo polaroid em cada roda de free. Que eu já vi tanta coisa ir embora, que o que me resta hoje é viver o agora. Nessa corrida louca eu contra a aurora, porque é nessas esquinas que minha vida mora. E mesmo se amanhã acordar todo zoado, baixa o centro, muito obrigado. Vem pra ver o rolê, cê pode se envolver. Porque vai ser até o amanhecer. Pra ver o rolê, cê pode se envolver. Até o amanhecer. Pode se envolver, vem com nós pro rolê. Pode vir, vem pra ver, pra tentar entender. Quebrada não é local, é estado de espírito. Que eu tentei traduzir de um modo lírico. Tem Osasco, ABC, Madalena e Pompeia. Cada área uma lei, cada lugar uma alcateia. Malandro não quer plateia, entra e sai discreto. Na rua é sem problema pra quem anda pelo certo. E no centrão, domingão, frango de televisão. Ciclovinha em ação, Cooper no minhocão. Cada um decide como curtir seu lazer. Cada cabeça uma sentença, cada um prazer. Boa noite pra quem é de boa noite. Hora do rolê, hora de esquecer o açoite. E quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem usa? Na quebrada o zumbi, mas parece.